é a Kaia Conk, bebê, junto com o baile do Guna e a Travesti. Ah, é pra bater no paredão? Ela pede pra botar com força, na hora da foda ela fica virada. Gosta que joga tudo lá dentro, murro na costela e tapa na cara. Se for com carinho, ela reclama, na hora H é tudo ou nada. Essa bicha é sadomasoquista, o fetiche dela tá na porrada. Toma, Kaia, toma porrada. Toma, Kaia, toma porrada. Toma, Kaia, toma porrada. Sadomasoquista forte na onda da bala. Quero vara, quero porrada. Me chama de cachorro dando tapa na minha raba. Toma, Kaia, vai, toma, Guna, porrada, machuca. Toma, Kaia, toma, porrada. Toma, Kaia, toma, porrada. Sadomaso, bicho forte na onda da bala. Quero vara, quero porrada. Quero vara, quero porrada. Quero vara, quero porrada. Me chama de cachorro dando tapa na minha raba. Ela pede pra botar com força, na hora da foda ela fica virada. Gosta que joga tudo lá dentro, murro na costela e tapa na cara. Se for com carinho, ela reclama, na hora H é tudo ou nada. Essa bicha é sadomasoquista, o fetiche dela tá na porrada. Toma, Kaia, toma porrada. Toma, Kaia, toma porrada. Toma, Kaia, toma porrada. Sadomasoquista fode na onda da bala. Quero vara, quero porrada. Quero vara, quero porrada. Quero vara, quero porrada. Me chama de cachorra dando tapa na minha raba. Toma, Kaia, toma porrada. Toma, Kaia, toma porrada. Toma, Kaia, toma porrada. Sadomasoquista fode na onda da bala. Quero vara, quero porrada. Quero vara, quero porrada. Quero vara, quero porrada. Me chama de cachorra dando tapa na minha raba.